grande usuária dentro dos grupos que pertencem às pessoas que basicamente estão a ouvir este podcast, por isso pouca introdução é necessária em relação a quem de eu estou a falar, mas vamos ouvir pela boca dela, a Bruna, a dizer sua justiça. Uma boa tarde à Bruna, diz qualquer coisa. Ora, boa tarde. Meu nome é Bruna Duarte, vocês já sabem isso, não é? Eu sou de Guimarães, nasci aqui, cresci aqui e tal, também tenho sido sair daqui tão cedo. E pronto, fui aos meus. Vou começar a falar da política, não é? Comecei-me a politizar bastante cedo, porque a minha irmã sempre foi ligada à política e o meu avô também. Portanto, é algo que já vem de família, nunca mudei de lado, digamos assim, sempre fui do lado direito. E espero continuar assim algum tempo, muito tempo. E pronto, e nós notamos bastante o ativismo e a participação com que tu realmente falas sobre os assuntos que andamos por aí a discutir, porque realmente é uma ideia que até ultrapassa muitas gerações. Aliás, é até uma necessidade que tu notas, e ninguém melhor como alguém que representa a tua geração para ter uma certa e genuína preocupação com este futuro que vem por aí fora, que está a ser, como tu sabes, culpabilizado às pessoas erradas. Que digamos que, em termos de impacto, às vezes eu podia usar aquela analogia da fobia que põe nas mudanças climatéricas. Eu digo que esta geração tem mais a lutar é pelas mudanças financeiras que possam vir a vir por estas políticas europeias abaixo, por vários fatores de invasão cultural, de falta de sustentabilidade depois para realmente alojar a capacidade humana que anda a migrar de um continente para um pequeno espaço financeiramente frágil, como nos sempre dizem. Se calhar é assim um bocado mais tipo a tua preocupação, mas se calhar não vês muito isso à tua volta. Por exemplo, nós esta sexta-feira vimos pelo mundo, que é a Semana Verde, e eu vi aqui promovido pela Câmara de Guimarães uma manifestação num largo que nós temos aqui, onde os alunos iam, estás a perceber? Nós saíamos da sala, íamos, levávamos um cartazinho, ou só íamos marcar presença, e nas escolas nós não levávamos falta. Por exemplo, se os nossos colegas ficassem na sala a aprender, nós não levávamos falta e perdíamos o conteúdo. E é isso que eu não entendo. Até que ponto é que querem levar isso? Portanto, basicamente, não havia penalização para quem se baldava aquele dia, graças à Exato. greta, e eu ainda não vi nenhum comentador, nem um vou atrever a pronunciar o segundo nome, Greta, whatever, que foi ela que começou com essa iniciativa, porque começou com essa iniciativa de todas as sextas-feiras haver este patrocínio de despesismo público e talvez patrocínio à própria ignorância. E por acaso, nesse ponto, eu acho irónico, porque o que aconteceu esta sexta-feira, como tem sido rotina, é tipo, foi martelado agora na SIC desta geração que temos 11 anos de vida. Tipo, não é? O planeta, aparentemente, neste momento, se nada for feito, temos 11 anos. Como nos últimos 11 anos, por esta luta continuar, aparentemente também os governos nada fizeram de jeito para prevenir do problema. Eu se estivesse dentro desta geração e acreditasse dentro de uma coração que tinha 11 anos de planeta, eu saía da escola e ia curtir. Eu ia dar uma volta ao mundo enquanto ele havia. Não sei o porquê lutar tanto. Eu não sei porquê com estas coisas que até dão nos mídias e que não são disputáveis. Não há, digamos, o argumento do outro lado a dizer que isto, se calhar, até é um bocado terrorismo juvenil psicológico ou qualquer coisa do género. De alguma maneira, tipo, eu não sei como é que os bancos ainda dão empréstimos para comprar casas a 30 anos, quando sabemos que o mundo vai acabar em 11. Eu não sei porque é que o governo continua a investir em políticas ou a ficarem preocupados com a falta de cofres dos fundos da Segurança Social, quando, pronto, aparentemente, daqui a 11 anos. Eu não sei, eu acho que se realmente a gente acredita nesta doutrina que nos fazem engolir como um ganso a fazer foie gras, eu não sei por que raio é que andamos então tão preocupados e devemos era estar a usar os últimos 11 anos das nossas vidas a despedirmos-nos da existência do ser humano no planeta, porque Porque até de certo modo é isto que nós vemos nas campanhas partidárias, os políticos a defenderem de qualquer espectro, desde a direita ilusória à esquerda radical não aclamada, né? Que é. Ah, sim. E depois é aquela parte, tu agora pegaste nisso dos 11 anos, que só temos 11 anos para viver, digamos assim, e por exemplo, nós vemos campanhas de alterações climatéricas patrocinadas pelos governos, ONU, NATO, não sei o que mais, por afins, mas ninguém pensa nesses 11 anos se o dinheiro vai chegar para patrocinar essas campanhas. E mesmo o problema tu estás a falar dos oceanos, não ouvi bem. Não, eu não falei em oceanos. Ah, pronto. Não, não. Não, mas os oceanos também são um problema. Atenção. Não, é, foi mesmo na Porque última parte. Eu não percebi bem. não. Olha, se castiga, não lembro. Pronto, ok. Em frente, não há problema. Outra coisa que também está muito depois intrínseca. Sei lá, é porque eu vejo tipo no discurso político em Portugal uma adaptação do discurso, seja de qualquer espectro, exatamente a esta geração, que acredita nestes tópicos de forma veemente, e ainda por cima, quer dizer, dentro desta geração. Porque eu, quando lá estava e alguém inventasse um pretexto idiótico, que todas as sextas-feiras eu tinha tipo falta justificada. Eu, se calhar, também tinha usufruído disso. Eu não estou a censurar. Só censuro é um bocado o pretexto ou a abertura que a sociedade deu para isso ser algo legítimo que até vem de fora. Não devia ser algo que fosse, digamos, uma iniciativa da soberania portuguesa que já não existe. Deixa-me ver se tenho aqui um clipe, porque depois eu queria agora saltar. Eu ia passar um clipe aqui para a gente para depois tu comentares. Que também faz parte de exatamente este tipo de agenda e maneira de pensar que esta geração mais nova está a trazer, que traz o politicamente correto. Eu queria-te mostrar uma entrevista que houve, eu não sei, houve bem uns escândalos polémicos em relação ao stand-up, o último do Chappelle e do Bill Burr. E eles depois deram assim um comentário muito engraçado e tipo, eu queria que ouvisse e depois fizesse um comentário em relação a isto, porque eu acho que é muito. Mesmo dentro do que tu acreditas, acho que vais achar que ele está certo. Penso eu. Em termos de piada, conceptualmente, vamos ouvir. This is just cancel culture. The guy shouldn't have been fired. It's just a couple of things back in his history. We're going to go through everyone's history, or are we going to get rid of every sketch that SNL has done that involves race? Like, I remember John Belushi. Pronto, isto também é um programa do Jim Jefferies, que é australiano, que também não tem papas na língua, a falar de um bacana. Foi despedido do SNL porque apareceu num podcast que é o Legion of Skanks e, como disse, coisas impróprias para consumo. E é uma coisa muito obscura. Foi corrido dali, mesmo sendo escritor, nem sequer aparecia na câmara. E é assim o tópico que começa e depois vem a crítica dos milenares do Bill Burr. Dressing as an Asian man with a samurai sword, that was the whole sketch. That was the whole sketch. Or The maybe we karate could chopping have, bread. what was it, Mike Myers? He used to play a Japanese host like this, and if they got the question wrong, they had to cut their hand off. Do they go back and also try to look at good things that the person might have done, or are they just looking for the bad stuff? Is it you just scroll through, help cat out of a tree? That's not it. Help grandmother walk across the street? That's not it. You know, I said feel something like, on a podcast. There it is. Yeah, you know what? I mean, you could do that. You could honestly do that to anybody. So I don't get it. And then I don't get if you say something like that, you can't work in a sketch show, but like it's okay from what? He can work at a lumber yard? Yeah. You know? He's certainly going to meet more Asians there, right? And on SNL, it's a joke about how SNL's not hiring Asians. Yeah, but yeah, Christ, also. Now I'm in trouble? Yeah. Is it? We're not running for office. When is this going to end? Yeah. Is it you millennials? You're a bunch of rats. All of you. O que é que achaste? Olha, se queres que te diga, isso fez-me lembrar uma situação que eu vi ontem no telejornal, com o André Silva do PAN, em que ele foi a um mercado em Matosinhos e aparentemente ele passou um raspanete à dona do talho e Ui. dirigiu-se à padaria para comprar estava indeciso entre um pão de passas ou um pão de azeitonas. Mas Portanto, ele foi nós. um. Tu disseste um talho? Isto é. Sim, um talho. Ele dirigiu-se ao mercado. E dentro do mercado tens vários estabelecimentos, não é? Tens Sim, uma frutaria, claro. tens um talho. E ele dirigiu-se ao talho e passou um raspanete à dona do talho. Por não ter pão? Não, por ter carne. Isto é absolutamente ridículo. Mas é um bocado esta mentalidade que eu acho que passou neste clipe, que é dirigido a. Ah, sim. Porque nunca ninguém ligou muito a isso. Agora é que, e realmente há aqui uma ponta de razão, as pessoas procuram mais o defeito. Tu sabes como é que é a internet. A internet é mais difícil arranjar 100 pessoas a dar um comentário positivo do que 100 pessoas a dar um comentário negativo. Isto para criticar, estamos todos lá. Agora para dizer, é pá, bom tweet, raro. É um bocado. E as próprias redes sociais sabem disso, ao ponto que o tweet não tem o botão do don't like. Não é? A gente só tem o like. Eu quando não gosto, não faço nada. Pronto. Sim, e temos um limitado número de caracteres que é para. Não, Para nos proibir de dizer mas coisas. essa parte até pá, puxa um bocado pela cabeça, por outros sítios às vezes também vemos um testamento que afinal no fim a pessoa até não estava assim tão certa quanto eu achei e perdi montes de tempo só a ler um. Epá, não sei, eu acho que o Twitter é bom como um resumo de algo que possa partir para uma discussão e depois tens outros veículos para o fazer. Eu acho que às vezes os testamentos também são um bocado enfadonhos, não sei. É porque a gente realmente às vezes sujeita-se a ler duas páginas para perceber se há ali algum conteúdo de jeito. E às vezes não há. Mas o que acontece no Twitter é que lá está, nós agora vemos muitos perfis criados assim. Como é que eu tenho de explicar assim rapidamente, estás a perceber? E eles vêm contra nós. Partilhamos alguma coisa, eles vêm contra nós e trazem uma cambada atrás. Yeah, mas olha, a gente mesmo assim, o Twitter está a ficar pior, mas mesmo assim nunca foi assim dos piores, porque as outras redes sociais ainda conseguem ser pior sim, nesse aspecto. Comparado ao Facebook, comparado ao Facebook, é uma igreja. Ou até o YouTube, mas pronto, o Twitter está a cair na mesma esparrela e não era de esperar menos. E olha, até por falar em esparrela, mas mesmo assim, bem, não sei se querias comentar mais qualquer coisa em relação a este clipe, porque acabamos basicamente estar a criar aqui uma geração que são uma pide voluntária e moralmente a sentirem-se super corretos que vêm no futuro. Eu até acho que é pior, porque, por exemplo, eu dou-te o meu exemplo, que a minha turma tem 30 alunos. E eles, por exemplo, às vezes eu partilho ideia com os meus professores, que até ainda não tenho problemas em fazê-lo, e eles ficam, não, é pá, não sei o quê. Então, nestes dias, falávamos da Espanha, das eleições na Espanha, e um dizia, que não percebe nada, estás a perceber. Só que eles agora são ensinados, nós somos ensinados na escola como se percebêssemos tudo. E ele estava a dizer, não, então o rei não tem que se meter, porque as eleições são legislativas e tal, e assim, andamos ali numa e noutra, e chegamos à conclusão que o rapaz lá, o pai é comunista, okay. e a mãe aparentemente é socialista. E é isto, e depois juntamos o pai que é comunista, a mãe que é socialista, e vemos o apoio que eles têm nas escolas. Por exemplo, na minha não falo muito disso, porque a minha escola é nós temos uma cruz de Cristo em cada piso, temos a direção, a entrada para as salas, portanto na minha escola não tenho esse problema, mas aqui a Francisco Holanda, que é à beira do estádio, e eles lá, eles são censurados, ou concordas com aquilo, ou então não falas. Pois. E essa doutrina é que levamos na escola. A escola sempre foi um bocado aquele mecanismo de fazer pronto, tens que dar a resposta certa, pode não ser certa para ti, mas pronto, também falaste um caso, é um bocado tipo. Eu agora podia ser o advogado do diabo e dizer, como disseste na tua intro e também vieste do teu background e herdaste a tua ideologia, eu agora, se fosse o mal da vida, também dizia, pá, olha, acabaste de queixar exatamente do oposto, que foi a forma como tu te descreveste. Mas agora, agora eu sei que tu tens uma abertura maior para ouvires isto do que o irascível do teu colega, se fosse o caso. Sim, mas, por exemplo, eu lá está, herdei as minhas ideias políticas, mas eu não tenho problemas em conviver com o comunista, e se ele me conseguir respeitar, eu consigo respeitar a ele, estás a perceber? Pronto, essa é que Mas agora. é sempre a diferença do dedo da intolerância sempre apontado para a direita, que eu só o vejo a ser atirado pela esquerda. Que é irónico. Não, mas é verdade. Então, vamos assim, não saltando de assunto, eu vou tipo pôr então, dentro de, por exemplo, o background que o teu colega nasceu, vamos ver como as coisas andam ali pela China em termos de escolas, ok? Teachers at this primary school in China. No exact. Escola primária, note-se. Ok? Isto são crianças na China a serem submetidas a estes tipos de aparelhos de inteligência artificial na sala de aula. Exactly when someone isn't paying attention, these headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. China has big plans to become a global leader in artificial intelligence. It has enabled a cashless economy where people make purchases with their faces. A giant network of surveillance cameras with facial recognition helps police monitor citizens. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. Classrooms have robots that analyze students' health and engagement level. Students wear uniforms with chips that track their locations. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. These gadgets have alarmed Chinese netizens. But schools say it wasn't hard for them getting parental consent to enroll kids into what is one of the world's largest experiments in AI education. A program that's supposed to boost students' grades while also feeding powerful algorithms. Uau, desde a bandana que muda de cor, consoante a atenção que estás a tomar, à tua roupa ter chips e a verem se estás a bocejar ou não. Isso. Não, mas a China caminha para um caminho muito pior. O controle total. Completamente. Mas lá está. E a parte. Fala, fala. Não, desculpa, ser chato. A gente na Europa, se calhar tínhamos assim um sistema mais de deixar a criança viver um bocado a sua infância, está-se a adaptar a estas coisas por motivos económicos. É que estamos. Desde o momento que, como foi dito na reportagem, tens um robô na sala de aula, o que é que vai sair daquelas salas de aulas se não robôs? Por exemplo, essa parte dos robôs, eles vão lá está, mais uma vez, na escola. As escolas são sempre os grandes problemas. Um império é capaz de cair por causa dos estudos nas escolas. E lá está, eles vão, os alunos são controlados, são monitorizados e vão ser obrigados a decorar aquilo, vão ser obrigados a defender aquilo, porque imagina, falaram-nos desta parte, mas não nos falam da parte em que imagina o aluno apresenta uma opinião oposta ao robô, o que é que o robô faz, o que é que os superiores fazem, e há ali um clima de perigo. Não, mas lá está, isso é que é o perigo tipo desta peça, é que a coisa já está tão, digamos, alinhar, como se fosse uma linha de produção educativa, isso nem sequer é uma discussão a ter-se, porque já estamos a falar num conceito em que todos os mecanismos de detecção de algum tipo de contradição muda logo a cor da tua bandana na escola primária, que tu quando chegas ao secundário e por aí fora e tens um robô à tua frente, já estás doutrinado para consumir isso. Repara, isto é, basicamente é, por isso é que até traz aquelas músicas de fundo, o ponto que tu apresentaste, está aqui a solução, esquecendo o teu ponto, porque o teu ponto é um alvo a bater. Essa é que é a parte, que é os chatos, não é, da sociedade. Estes fascistas, pá, que não deixam a sociedade evoluir ao ponto de sermos humanos robôs. Eu digo robô figurativamente, mas eles usam mesmo um robô na sala de aula que está a escanear o pessoal todo. E é engraçado que, por exemplo, em Portugal, vamos dizer assim, por exemplo, na Califórnia já começam a haver escolas que os alunos têm que pôr os seus telemóveis à entrada em Faraday cages, em caixas, com aqueles selos magnéticos que põem nas peças de roupa, e só levam os telemóveis no final do dia de aulas. Epá, isso é excelente. em média custa 2 semanas a adaptarem-se, mas depois o nível de produtividade em relação à aprendizagem que estão a ter, sem discutir o que é que eles estão a aprender, não é? Que isso é outra questão, mas o nível de atenção aumenta porque não tem aquela preocupação de estar sempre a olhar para as mensagens. Em Portugal ainda vemos vídeos de alunos a bater nos professores por parar de mexer no telemóvel. Nós ainda vamos aí, mas acredita que a nossa economia é tão frágil e anda tão a reboque da vontade da Europa, e a Europa quer-se tanto adaptar a este modelo semiticamente económico de escravatura humana da China, que se a China está assim, é só isto que a gente pode esperar. E eu digo-te até mais, vamos já até partir até à Inglaterra para vermos este tipo de implementação nas escolas a ser feito. And the Prince's brother William making a splash with a new app as well. The BBC launching the app to fight cyberbullying. It was created with help from Prince William's cyberbullying task force. It's called Own It, and it recognizes if a child is typing something that could be hurtful and then asks the person to rethink what they're about to send. Interesting. It can also identify language suggesting a child is in trouble and encourage them to speak with a trusted adult. Basicamente, já estão a meter uma aplicação para crianças que é basicamente um keylogger, como eu até pus aqui no nome do clipe. É um keylogger. Isto é uma aplicação que já está, digamos, a snifar as tuas teclas antes de tu teres feito o enter para fazeres a tua procura, e já está a analisar o teu conteúdo, o que é que tu vais dizer. Já te estão a programar desde o momento que tu tens um smartphone na mão, de cuidado com o que tu estás a dizer, porque muita gente está a olhar para o que é que tu estás a fazer antes de tu próprio teres feito para começar. Isto é um keylogger. Isto é como o site da Google. O site da Google, a gente chega aqui, estás a ver o ecrã, né? A gente começa a escrever, sei lá, vou começar a escrever que jogos, carros, não sei o quê. Quer dizer, eu ainda não fiz enter e isto já me está a ir buscar procuras que sejam... já estão a snifar o meu computador, é mais ou menos o termo, e esta geração devia estar tão mais atenta a estas coisas, e são os usuários mais levianos destas coisas todas, e acabam por sair como, olha, como estas coisas estão a acontecer na Universidade de Coimbra, porque parece que o país está mais revoltado, se calhar, que até alguns estudantes, apesar dos rasca à porta, mas isto não, mas... já vem tão longe, até estes reitores já fazem parte desta geração que está a ser doutrinada desta maneira, e as coisas estão a aumentar a uma velocidade tão exponencial que é incrível, e às vezes pessoas como tu parece que são um milagre que ainda passa pelas rachas da manipulação social, porque tu e a tua geração são bem mais bombardeados com certezas do que a minha alguma vez foi. A gente ainda teve alguma liberdade de pensar pelo meio, porque não era vergonhoso, até era algo que tipo te destacava no teu núcleo. Agora a geração a que tu pertences está completamente, o bullying é o anti-bullying, porque tu tens que pertencer àquela doutrina em nome de, sei lá, de originalidade, crédito alheio, falta de mérito, mas os direitos implementados por alguém que lutou por eles e não foi... Não, epa, é complicado. Comenta aí, desculpa. Não, podes falar. Não, mas antes de falares disso, aquela coisa das pesquisas e tal, dá-me um minuto, se eu... Ora, e aqui vamos fazer uma transição para um podcast gravado na semana seguinte a falar sobre realmente assuntos ligados à educação dos jovens em Portugal, como foi discutido com a Bruna anteriormente. Vamos partir para o segmento da Greta, que marcou esta sexta-feira passada. Ora, o próximo segmento vai ser gravado, é gravado no dia 28, por isso nós vimos isso nas notícias no dia 27. A paralisação a nível mundial do mundo ocidental, diga-se de passagem, não é? Dentro de realmente as repercussões que estão a acontecer, e um exemplo de alguém que pertence a esta, digamos, ainda está mais dentro desta geração do que eu próprio, e reconhece o problema, e foi um prazer ter tido a conversa, foi só interrompido um bocado cedo mais, mas espero que no futuro a gente consiga fazer uma coisa mais extensiva e falarmos melhor com a Bruna. Mas vamos então passar para o segmento da Greta, e muito obrigado, Bruna, pela tua participação, e vamos gravar mais um, com certeza. Até já. Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este foi uma vez gravado no dia 28 de novembro de 2019, episódio 76. Nem sei bem se isto vai acabar por ser um podcast. Este podcast vai ter poucos clipes, e porque vou falar de um tema, assim, para começar, que tem estado assim um bocado na berra, não sei se vocês têm notado, na televisão, algo que tem um grande aproveitamento até de campanha eleitoral portuguesa, como a nível global, uma agenda, a cortar o trânsito ideológico na mente das pessoas a nível global, que é engraçado. Não sei se vocês têm assistido ou acompanhado os Oscars. Os Oscars este ano têm uma grande atriz por realmente nomear. Eu acho que a concorrência está difícil dentro deste filme que anda para aí a acontecer. Mas vamos então ouvir a grande Meryl Streep do filme chamado Al Gore, que tem corrido aí os cartazes de televisão diariamente em todas as dimensões. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you are doing enough, when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency, but no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. E pronto. Cá assistimos a uma performance melodramática, obviamente ensaiada. Esta miúda, que coitada, até tinha razão ao princípio, preferia ter ficado na escola, eu também preferia que ela tivesse ficado na escola, mas também para trazer à frente este talento. Porque de espontaneidade, obviamente, que isto não teve nada, super, mega, hiper, ultra ensaiado, sem sombra de dúvida nenhuma, e claro, que pronto, é candidata perfeita aos Oscars, acho que vai vencer o prémio para a melhor agenda do ano 2019, sem sombra de dúvida. Nem vale a pena ir ver o Joker ao cinema, não. Cá temos uma grande performer com o avalo do nosso amigo, do Guterres, que tão bem fez por Portugal. Ele fez tão bem que até mostrou as suas credenciais para estar onde está. Que é brutal. E tal como sofre do síndrome também do Durão Barroso quando fala inglês, é sempre tragicamente cómico ouvir estes personagens. Engraçado como a voz dos jovens hoje em dia está a ter um impacto como futuros eleitores. Parece-me mesmo assim um projeto de esquerda assim a ser flanqueado, ideologicamente, na mente da gente mais jovem, porque os próprios pais já sofrem desse tipo de dúvida. Porque, obviamente, que sentam o cu a ver televisão e participam, digamos, nas atividades mais triviais nas redes sociais, do qual até se enjoam quando alguém discute algum tipo de assunto político, como se não fosse inerente e importante para o nosso futuro. A Greta sabe que é muito importante para o nosso futuro. Temos 11 anos. No lugar da Greta ia fazer uma orgia ao ar livre. Mas ela quer salvar o planeta. Para bem de todos nós. Continuem assim um bocado a pregar para o sítio errado. E a gente depois... Este podcast não vai ter assim tantos clipes como é costume. Vou só falar para aqui e mostrar umas merdas. Mas vamos lá assim ouvir mais um clipe. Estas pessoas chegam ao ponto. Deixa-me lá ver. Aqui está. É que este pod está mesmo muito mal preparado. Ok. Eu tenho aqui um clipe de uma jornalista a entrevistar um puto que se teve a manifestar nestas manifestações agora de sexta-feira. Convenientemente, de sextas-feiras. É pena também não haver, tipo, a Greta não se preocupar tanto com o privado, que era para eu também me baldar ao trabalho na sexta-feira, ir abanar um cartaz de 2 horinhas e ir para casa. Claro que largava as minhas 2 garrafas de água vazias no chão, ok? Mas não é essa a questão. Vamos ouvir até que ponto é que depois esta geração que vai votar amanhã, o tempo passa a correr, eles vão votar figurativamente amanhã e já andam assim. You're right to feel that way, but you also have to remember that we're all in this together, okay? And you always have to remember that you're not alone, do you hear me? You always have to remember that, okay? No, baby, you're not gonna die. You're not. And we're gonna be smart, and we're gonna fight. We are gonna win, and we're gonna take on the people who are just failing to have courage, okay? Portanto, isto parafraseando, foi o quê? Foi uma jornalista a confortar uma jovem que acredita na propaganda que já cai de cascata através dos professores mesmo, como programa controlado pelo Estado, seja ele qual for, seja ele é que tenha que ser ocidental e tenha riqueza a minar. Isso é o que importa. Porque depois falando em poluição real, a gente já lá vai. Mas independentemente disso, a fragilidade desta criança, estes milenares, e eu estou a falar generalisticamente, porque eu sei que existem alguns que ouvem este podcast, não, eu não preciso estar a dizer que não é para vocês, é para quem vos rodeia, vocês até sabem melhor do que eu. A não assim tão fragilizados e sensíveis, meu Deus, porque este mundo está cada vez mais cão, essa é que é a realidade, mas em todos os campos, sentimentais, sociais, culturais, económicos, financeiros, de futuro, distração, atenção, educação, medicina, segurança, escolham. Direitos de trabalho, futuro. E esperem pelo próximo web vomit, para ainda nos enterrarmos um bocadinho mais. A dar dinheiro para coisas que precisamos internamente. Mas independentemente disso. Pronto, temos aqui uma juventude que está assim um bocado aquém da expectativa e das condições de educação que tem à sua disposição, o que é irónico. Agora, vamos ouvir, vamos fazer agora ao contrário. Vamos fazer na sequência que eu acho que é mais eficaz. Portanto, a Unicef juntou 16 pessoas para fazer uma conferência de imprensa, assim por dizer, um debate transmitido, uma peça de propaganda, basicamente, mais um ramo da ONU, sou Guterres, tudo bem? E então vamos ouvir tipo, só a introdução do programa para termos uma ideia. Nos dias de hoje, que isto é recente, como é que funciona a UNICEF dentro das Nações Unidas? And thank you for joining us this morning here at UNICEF House. My name is Charlotte Pietrzybonicka and I'm the Deputy Executive Director here at UNICEF. And for anyone who doesn't know what UNICEF is, we are the United Nations Children's Fund. We stand up for the rights of every child in every part of the world, every day. Sometimes it is our job to speak up for children when their voices are not heard. But more often, it's our job to listen and to make sure that the world listens to them too. And that's why we are here today. That's what we're going to do today. In a moment, you're going to hear from 15 children who have joined together to demand their rights. Ok. E como nós reparámos, além da descrição ter sido espetacular, a atenção que temos que ter. Isto é tudo, obviamente, derivado da agenda que vai sair daqueles representantes, porque aqui nem sequer, por exemplo, está em questão se isto é algum tipo de exploração infantil, porque se vivemos num mundo de líderes tão competentes como eles autoproclamam serem, eu não sei porque é que precisamos de puxar as orelhas aos nossos líderes com jovens, ou será que estão a ressacar o Epstein ter morrido e a Lolita estar em stand-by, o Lolita... Eu não sei qual é o problema, mas de repente temos que ouvir estas crianças. De repente temos que ouvir estas crianças, porque estas crianças estão a falar bem para encher os nossos bolsos, e é isso que as pessoas estão a comer à colherada, que tem sido uma piada. Porque o mais engraçado é que o argumento é sempre o científico, e cientificamente, então, depois vamos analisar algumas estatísticas para ver se realmente o problema está assim tão evidenciado dentro para quem a Greta anda para aqui a palgar. Ou será que se calhar ela devia estar a focar o seu interesse, a sua personalidade, o seu carisma e a sua agenda em países que estão-se simplesmente cagando para esta agenda e estão só à espera que os países ocidentais como a Europa cumpram esta merda à letra para nos transformarmos em algo igual a eles? Porque já que não consegues ser como eles, destróis a eles, pelos vistos é o ditado do terceiro mundo, não sei, mas que está a ser patrocinado insidiosamente por dentro, está. Isso está. Porque agora vamos ouvir a Greta em 1992. Vamos ouvir a Greta Thunberg de 1992 com um grupo chamado Echo, que foi até ao Brasil, se não estou em erro, nesta convenção que houve, e deu este discurso do mesmo calibre, a mesma jovem, a mesma mensagem. Não a mesma mensagem, mas uma mensagem importante, tão importante como. E vamos lá ver então como é que isto foi gerido a nível mundial, porque isto basicamente de Greta não teve nada. Se calhar foi por terem ido de avião, deviam ter ido de barco, não sei. Hello, I'm Severin Suzuki, speaking for Echo, the Environmental Children's Organization. We are a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election, or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. Pareceu até bem mais substancial do que as soluções ou os problemas que a Greta se queixa. E em 1992 ninguém ouviu estes putos porque não estava na moda. O Al Gore ainda não tinha introduzido o modelo. O que é que aconteceu? O que é que será que aconteceu? Aconteceu muitas coisas, como a China ter entrado dentro do mercado financeiro, as coisas terem-se tornado faca na garganta em termos financeiros e económicos, que a própria sociedade anda a pagar o preço a ser manipulados por eles próprios, porque é a maneira mais barata de combater uma guerra, é mais psicológica do que em vias de armamento. E além de mais, somos todos useful idiots. Enquanto alguém pagar pela máquina, somos todos muito convenientemente uns cordeirinhos no mecanismo. E pronto, e ainda temos, ainda por cima, aqui a Greta, merecedora do Oscar, como sabem. Epá, eu acho que é óbvio. Eu, se fosse uma corrida de cavalos, apostava o meu dinheiro nela. Aqui vem ela, com, tem tudo no sítio, tem bom carisma, tem boa representação, escolheu o feriado no dia certo para fazer o fim de semana ter 3 dias. É a jogada perfeita. E ensaia muito bem as suas performances quando fala para uma Europa que está culpabilizada de atingir assim uns níveis de destruição planetária que ultrapassa assim qualquer coisa que seja realista dentro do nosso próprio dia-a-dia. E há muitas coisas que depois, eu de vez em quando tenho o hábito de passar assim estes clipes nos meus podcasts, só para pôr assim os pés no chão da gente. And in an interstellar near miss, not one, but two asteroids will whiz by planet Earth this weekend. NASA says the space visitors, one of which is actually the size of a skyscraper, will miss Earth by about 3 million miles. That's actually close enough for you to spot with a good telescope. E foi exatamente o que a Greta deve ter feito, pegado num telescópio, porque mesmo que seja a distância que foi, que é brutal em termos de quem vai a pé, ou de carro, ou whatever, dentro do próprio cosmos e da dimensão que a coisa é, é um simples piscar de olhos. Aquilo até pode ter sido uma pedrinha que atraiu um bilionésimo de um grau, de um ângulo que pós este tempo todo a navegar no espaço passou ao lado. Foi uma razia interestelar. Isto é um risco brutal. Isto não há Greta que nos salve. se uma destas acerta na gente. É que aí eu não sei quanto plástico é que a gente possa reciclar, meu Deus. Vamos ter que ter uma conversa com os dinossauros para perceber o que é que eles fizeram. A gente sabe o que é que eles fez, morreram. Fizeram, morreram. Meu Deus, vamos ver. Mas de vez em quando acontecem estas coisas. Mas a nossa preocupação, voltando à agenda da Greta, é que não só a Greta como personagem principal desta agenda, depois temos vários personagens secundários que também carregam aquela parte emocional. É sempre mais positivo até ser um papel atribuído a uma mulher, porque de certa maneira parece ser mais eficaz, mas temos aqui, por exemplo, onde é que está? Tipo aqueles programas da manhã, uma bacana qualquer a falar. Ok, por causa das tartarugas, meu Deus, as tartarugas. Mas há aqui coisas, eu vou ver se interrompo este, porque tem aqui uns pontos engraçados. E note-se, a performance desta personagem secundária está muito bom dentro do filme A Agenda 2030, ou 21, whatever. A 16-year-old environmental activist Greta Thunberg broke down in tears while speaking at the UN climate summit in New York yesterday. In the speech, she called out world leaders, accusing them of stealing her dreams and childhood. Well, I know it really got you, Sarah, didn't it? Do you know, I watched it, Christine. I honestly, watching that night still brings tears to my eyes, because very rarely in this world now do you see people who are so devoted to their passion. Esta intro está muito boa, digo-vos. And it is to see that raw passion about the world. This is about future generations. She's so passionate about it. And I just so admirable. I really, really respect her. And her passion really got to me. And I'm, she's 16 years old. And I'm really sorry, but she's not being melodramatic. That we are living in a world where we have to watch what we're doing. There are animals that my children will never see because they're, you know, verging on extinction. I mean, I did a program years ago with David Attenborough about animals that were close to extinction, and I was sent to Sri Lanka to look at the turtles. Because of our plastic use, it goes into the ocean and the turtles eat them, because they eat the plastic bags because they think they're jellyfish and they die. And that is just... Eu acho piada este argumento. Porque se o plástico vai parar aos oceanos, deve haver alguma falha no sistema de recolha. Eu não estou a dizer que haja pescadores ou etc. Mas eu estou mais a pensar no cenário de nós aqui. Eu vivo junto à praia. Epá, eu não vejo pessoal tipo, man, bora mandar uns sacos de plástico para a água, ver se matamos uma tartaruga daqui a 10 anos. Eu não vejo as pessoas... De uma forma propositada a fazer isso. Tipo, é que da maneira que falam parece que todos nós somos uns animaizinhos de merda que antes de começarem estas campanhas de sensibilização pagas pelo nosso bolso, antes de abrirem estas centrais de reciclagem pagas pelos nossos bolsos, antes de abrirem ou de criarem este sistema de recolha, de reciclagem e triação e depois revenda da matéria-prima à mesma corporação que tu volta a pôr dentro da prateleira a um desconto, legislação que nós não aprovamos, mas que nós pagamos sempre, continuamos a ouvir esta história da tartaruga. E continuamos a saber que há muitos sítios no mundo que comes uma sopa de tartaruga. Não dá para perceber. Dá para perceber, de certa maneira, a indústria até salva animais, porque onde a tartaruga for um alimento, vai ser criada como se fosse num estábulo equivalente, por isso há de haver sempre viveiros para animais que são comercialmente viáveis. Por isso é sempre uma solução, quem sabe. A salvação do mundo também pode estar na mão dos vegetarianos se eles mudarem de dieta e comerem carne assim mais exótica. Tipo, hoje apetece-me um bife de panda. E de repente, amanhã, há 1 milhão de pandas extra. Vivem dentro de quintas, mas olha, não falta é pandas, né? Não sei, vamos continuar a ver este clipe, porque este argumento é ridículo. É tipo, epá, e o plástico vai parar ao oceano, vai parar de outros sítios, por outras razões, e nós é que temos sempre que nos culpabilizar, e aparentemente a solução nem sequer é multar o quem suja, obrigá-lo a apanhar a cena. Não, é sempre um imposto que toca a todos nós para salvar o planeta de algo que eu não me sinto pessoalmente responsável em o fazer, e até detesto ver azeite embalado em plástico, ver o novo leite do cal embalado em plástico. Metam o plástico no cu, meu. Então não é o problema o plástico, é que o tapa na prateleira. Eu não tenho nada aqui em casa com que possa fazer plástico. Eu não consigo fazer plástico. Eu não pensei esta noite, vou fazer uns saquinhos para mandar ao mar a ver se mata uma tartaruga. Não é da minha responsabilidade. e patrocino qualquer legislação que impeça à corporação por poupar uns tostões para o CEO andar de orgia em orgia no seu jato privado a gastar bué dinheiro e a fazer anúncios multiculturais a promover a homossexualidade e etc. a pagar essa merda. Não. Ele já tinha que chegue. Cortem 40% do seu deboche. O que é que se lixe? Embala-me isso em vidro outra vez, faz favor. A gente faz o vasilhame. Paga-me uns cêntimos de volta. Tem valor. Funcionava bem. Porquê mudou? Mudou porquê? Rentabilização de corporativa. Muitos lobbies. Muitos deputados sentados nos assentos com ações participativas dentro das empresas com que patrocinam. Com a introdução da China dentro do mercado europeu e a imposição europeia em relação a todos os negócios ou tipo, qualquer tipo de soberania que tu possas impor para proteger a tua economia, que já está arruinada quando adotámos esta moeda única inventada. O que é que a Greta quer dizer? O que é que é? A tartaruga o quê? That is our own doing. And I think for me, I try and do what I can, but when you look at the facts, she made me think, well, what is this about? Why is she getting so bad, passionate about it? Tropical rainforests around the world are being cut down, it says here, at a rate of 30 football pitches a minute. A minute. Now, that is not a joke. That is fact. And when I listen to her, it makes me think, I've got to change my lifestyle. And I really did. I went home, I sat down, I thought, what can I do? What bit can I do to change? Yeah, e o que é que eu posso fazer também? Porque está a ser batido porquê? É pela madeira? Para fazer mobília de luxo? Para uma casa que eu não tenho? Para pagar mobília que eu não posso pagar? Não, para mim não é. Se é para abrir terreno, para plantar o quê? Plantar o quê porquê? Mas plantar o quê porquê? Porque continuamos a monopolizar sempre a mesma corporação, a plantar no terreno mais barato, quando temos um Portugal certificado com montes de terra arável. Porquê é que isso não é aproveitado em vez de estarem a bater na Amazónia? Porque há sempre duas desculpas. Ah, é para plantar merda, porque vocês... É para plantar o que dá de comer às vacas, para quem come bifes, não sei o quê. É pá, tudo bem, então vamos fazer isso aqui no Norte, combater a desertificação, construir os estádios dos três grandes, mesmo lá enfiados no cu de Judas, para obrigar toda a gente a ir lá todo fim de semana e estimular o comércio na região. Vamos fazer isso tudo. Vamos plantar por aí adentro. Putos ecologistas, peguem na enxada, sujem as mãos. Gajas, arranquem essas unhas nojentas para pegar numa enxada. Vão plantar árvores, vão plantar vegetação, vão mudar o clima, vão combater a desertificação, vão combater a sobrepopulação, vão comer alfaces, vão comer vegetais, salvem o Amazónia. Peguem na puta da enxada, plantam uma árvore. Para de me chatear com esta merda. Não fomos nós, não foram vocês. Vocês até são mais do que nós que temos que estar a ouvir, que somos adultos. Vocês é que deixam tudo sujo. Vocês é que não metem nada no lixo quando estão com uma badara às 2 da manhã no jardim. Vocês é que são os porcos. Vocês é que têm que ter 3 ou 4 telemóveis, 3 ou 4 LCDs. Vocês é que são os porcos, meu. Olha que a gente tem mais consciência ecológica e temos de estar a levar com vocês e a Greta. Estão a gozar comigo, só podem estar a gozar comigo, mas coitada da puta da tartaruga, porque aparentemente eu saio às 3 da manhã de casa que nem um incendiário que vai pôr fogo a Portugal, mas não, vou mandar sacos para o oceano. A ver se apanho uma tartaruga ninja. Tipo, mas isto é absolutamente absurdo. E agora é mesmo isso. Mais clipes ou não? Whatever. Vamos, mas é... Está aqui um anúncio dela que até mete nos... pronto. Então vamos a um sítio qualquer. Vamos a um site. Daqueles sites que são usados generalisticamente para nos fazer convencer de alguma coisa. Que às vezes não é verdade. Os tais factos científicos. Não sei, a ciência diz. Mas o que é que a ciência diz? A ciência diz. Está dito. Então vamos, sei lá, também olhar para as estatísticas. As estatísticas, vamos supor que foram determinadas através de métodos científicos. Ah, sei lá, temos aqui, portanto, eu estou no filme. Yeah, eu estou num grande filme, acreditem. Ourworldindata.org, Plastic Pollution. Eu depois deixo o link no site, enquanto tuitar isto. Mas pronto, é um site, tipo, tem a pinta e tal, feedbacks, tal e coisa, tipo... exaustivo, mapas, estatísticas, partilhas de plástico, a gente vai aqui já fechar aqui um bocadinho para baixo. Share of Global Mismanaged Waste, que é basicamente plástico em 2010, temos ali o continente asiático altamente assinalado, claro. Global Mismanaged Plastic by Region, East Asia and Pacific, 60%, South Asia 11%, que é a mesma coisa. Sub-Saharan Africa 8.9, Middle East and North Africa 8.3, Latin American Caribbean 7.2, Europe and Central Asia 3.6, North America 0.9. Está frio, pois não? Ainda ando outro preocupado. 0.9. Enfim. O que é que nós temos aqui? Bem, o North America deve envolver também os Estados Unidos. These measures, also minimum wage, population 50 km. Pronto, isto é basicamente o que é que o pessoal faz do plástico num raio de 50 km. E parece que quem includes disposals and dumps or open and controlled landfills. Portanto, isto é do waste could eventually enter the ocean via inland waterways, water waters, outflows, transports, wind or tides. Pronto. Portanto, isto é na Ásia Pacífico, 60%. Portanto, estamos a falar de países asiáticos. 60% logo, tipo, de alguma maneira o plástico mandado fora vai parar ao oceano. É um indicador. É plástico mandado fora à toa. 60%. Depois, South Asia, que é mais ou menos a mesma cultura, logo 11. É logo 60 para 11. Ok, Greta, estás a assentar isto ou não? Mismanagement plastic em 2005, pronto, é sempre o continente asiático a cor mais... Ok, isto é que é giro. Plastic ocean input from top 20 rivers 2015. Eu não sei porque é que estas estatísticas são tão antigas, mas eu continuo a achar até... Mas tem o link para os sources e a data toda e tudo, e podes fazer download e dissecar, mas é tipo, é daquelas coisas consideradas fiáveis, não é? E então estamos aqui a falar numa lista de 20 rios. Só um bocadinho. Estamos aqui a falar numa lista de 20 rios. Ora, rios é algo mais prevalente que países, por isso nesta lista vamos ouvir assim uma constante. Então vamos começar pelo início. E perdoem a minha pronúncia, não é? Eu não costumo parar muito por aqueles lados. Yangtze, China. 333 mil toneladas. Depois o gráfico desce para menos de metade. Ganges, Índia, Bangladesh. E quem é que não desconfiava dessa, não é? Usam essa merda como um cemitério. Ok, logo a seguir, 115 toneladas. Portanto, 330 para o rio Ganges, 115. Greta, estás a assentar, Greta? Ok, mas vamos para. Xi, China. 73.9 toneladas. Angpu, China, 40 mil e 800. Depois, curioso, porque a gente também já desconfiava disso, não é? Cross, Nigeria, Camerun, 40.3 toneladas. Amazónia, Brasil, Peru, Colômbia e Equador, onde as fronteiras cruzam todas. 38.9. Eu não sei o que é que eu ando a comprar da Amazónia para estar a lixar isto tudo, pá. Eu sei que pelo menos dos camarões devem andar para aí uns jogadores de futebol, mas do Amazónia eu sinceramente, eu como ser humano, não solicito nada dali. Eu não pedi, eu não sei é porque é que a legislação está a permitir à corporação estar-me a pôr isso na mão sem eu saber que está na minha mão, porque eu sinceramente, eu não tenho nada assim. Pronto, e depois passamos para um rio na Indonésia, Filipinas, Mianmar, Indonésia. Mekong, Tailândia, Camboja, Laos, China, Myanmar e Vietnã. Deve cruzar o eles. Nigéria, China, Indonésia, Colômbia, Tailândia, China, Indonésia e Nigéria. É a lista dos 20. Vou ler assim num stand só para dar assim um... Greta, toma mesmo bem atenção, curte. Os 20 piores rios que depois metem a merda toda no oceano. Ok? Pronta? China, Índia, China, Nigéria, Equador, Indonésia, Filipinas, Myanmar, Indonésia... vamos chamar Tailândia e Vietnã, Nigéria, China, Indonésia, Colômbia, Tailândia, China, Indonésia, Nigéria. Sentaste? Ok? Próxima tour? Hã? Barca rem? Porque até a vela se calhar é feita de nylon e polui o planeta. Epá, ouve, dá-lhe. Ok, e agora vamos passar para uma estatística logo. Pum. Glover River Plastic Input by the Ocean, to the Ocean by Region 2015. Ok. Isto é tipo aqueles sites que... Oh, this is the ship, what? Huh? I ask you a question. Vais ao site e pum, está aqui. Portanto, o plástico chega ao oceano, estatisticamente é o seguinte, em 2015, porque se nós estamos a tomar medidas, as coisas ainda estão melhores para o nosso lado, vou dizer eu, mas em 2015 era este o número. Ásia, 86%. Pum, um retângulo ali azul, pau, comprido, meu tipo, psh, brutal. Logo a seguir, de 86%, logo a seguir com 7.8%, temos África. E depois temos a América do Sul, com 4.8%. Central e Norte América, com 0.95%. Eles devem ter incluído a Ásia com a Índia, obviamente. E depois temos a Europa. Ui, ai, a Europa. Meu Deus, nós mesmo. Nós na Europa, pá. Andamos aqui a provocar o Auschwitz das tartarugas, mano. Isto é a fome das batatas do rinoceronte. 0.28%. 0.28%. Muda tudo para elétrico, mano. Corta com tudo. Muda o teu estilo de vida. Não comas carne. Estás a foder o mundo todo. Greta, a gente está a foder o mundo todo, Greta. Mesmo? 0.28? Em 2015? E com tanta supressão que tem havido tudo e mais alguma coisa, que até os cães têm mais direito a um saco de plástico para apanhar a merda do que nós, se não o compramos no supermercado, partes os ovos até chegares a casa. Nós é que somos os maus da fita, meu. 0.28, meu. E agora estás na América do Norte e na América Central com os seus 0.95 a mandar vir, não é? E a pôr os putos cá de mão lá todos malucos, os putos do 0.28, tipo, a votar em ti amanhã, porque são parvos, não dá para perceber. Cala-te, vai viver a tua criancice mesmo. Faz um GoFundMe para te comprar brinquedos, mano. Comprar o Chucky, curto, mano. Não sei. E depois temos a Austrália Pacific com 0.02. Esses, como todos nós sabemos, são os piores deles todos, não é? Eles deviam imediatamente só de estarem limitados a andar de bicicletas feitas de cortiça, no máximo. Aparentemente. Não sei. Isto é daquelas coisas que é... Como é que é possível? E depois temos aqui os oceanos que contêm mais lixo, mas eu até acho que esta estatística, por mais correta que esteja, pronto, as correntes também... E libam a responsabilidade dentro da fronteira oceânica que o ser humano inventou, mas pronto. Aparentemente há 268.950 toneladas em 2013. Isto é na parte de baixo do oceano, é a boiar. Norte Pacífico e Índio Pacífico, isto não... Um bocado relativo. Também há lá muito bidon de lixo nuclear prestes a arrebentar e não dizem nada. E também há lá super vulcões que são tipo asteroides e tal. Pois pronto, é pá, temos partículas... Essa merda toda, mas pronto, visto de onde a maior parte deles vem, eu não sei porque é que nós com os nossos 0.28 havíamos de nos estar aqui a acampar no meio do Alcatrão. Feitos parvos a impedir o trânsito, entregar o novo iPhone atempadamente para tu como grande keyboard warrior continuares com a melhor resolução de câmera e além de mais a lente do inverso serve até de resistência para fritar uns ovinhos na tenda e tal, enquanto acampas no asfalto, a ver se cresce uma árvore. É uma pena esta geração estar toda greta e a agenda estar a ser usada por estes múmias que já estão a pensar na sua próxima massa eleitoral do futuro, num futuro mesmo muito breve, muito perto de si, em que até aquela treta do programa da Cristina, que eu não sei, parece que também já se quer candidatar a presidente, e eu começo a achar que esta gente ganha, o Ronaldo ganhava logo, eu vou marcar um gol por Portugal. Votem em mim, sou o melhor do mundo, Linic. E pronto, ele ganhava a merda. Era fácil, era só o slogan. Cara de parvo, dizer a merda que queria dizer, com aquele busto lá do aeroporto que finalmente foi abaixo. Lindo. Pronto, olha, fica assim uma curtinha, é assim um especial Oscars, só para saberem quem é que vem aí na calha dentro das próximas nomeações da Agenda 2019. Grandes interpretações, grandes atores, papéis secundários extremamente espetaculares, sempre com participações portuguesas de atores como António Guterres e etc. Aí a ser pedalado nos mídias até à estreia dentro de uma realidade perto de si, que vai ser tão terceiro mundista que nem sequer um ecrã devemos ter à nossa frente, pelo bem do ambiente, porque os 0.28% da nossa responsabilidade a não foder isto tudo, ou será que é só porque temos o dinheiro para pagar por isso? Não sei. Fica a questão no ar. Bom campismo, recomendo uma autoestrada no verão. E metam o plástico no lixo quando acabam, se faz favor. E ficamos assim. Bah, tudo bom.